nosso tema de hoje, felicidade no lar. Tem algumas perguntas que eu acho sempre interessante a gente se fazer, porque o questionamento ele provoca em nós o pensamento e através disso, muitas vezes, mudanças internas em nós. Então, quando falamos de felicidade, o que que me faz feliz? O que que me deixa feliz na minha vida, no meu dia a dia? Algumas coisas já surgiram, né, na nossa ideia. Tem algumas coisas que são bem fáceis da gente perceber. E a gente também já pergunta o que que me faz infeliz, para também a gente conseguir, às vezes, sair daquela coisa abstrata e tentar consolidar ela melhor. Será que a felicidade, ela depende de condições objetivas? Que seriam condições objetivas? Às vezes a gente diz assim, eu quero ser feliz, mas eu preciso de dinheiro, eu preciso de pessoas, e às vezes a gente foca em algumas específicas, tal pessoa, eu preciso de outras coisas, materialmente falando. Por isso que são objetivos, né? São bem claros de serem percebidos. Eu preciso ter uma saúde boa para ser feliz. Fatores, todos esses que estão fora de nós, até mesmo a saúde, porque no relacionamento com o mundo nós modificamos a nossa saúde. Eu citei alguns exemplos. A questão é, será que todos nós focamos nas mesmas coisas para sermos felizes? Será que todo mundo dá importância à saúde? A gente sabe que não, né? A gente começa a valorizar muito mais as coisas quando nós sentimos falta delas. A questão do dinheiro nem se fala, porque se nós formos colocar em números, a variação é muito grande. Para uns, basta um X. Para outros, o X já se torna bem maior. Quando nós conseguimos atingir aquele objetivo, alcançar, me sinto bem de saúde, ou alcancei o X que eu quero conseguir ter, a minha felicidade, ela se mantém, então, estável? Ela continua? Eu continuo me sentindo feliz? Acho que não. Muitas vezes, quando nós focamos nessas coisas que eu falei, dá uma grande sensação de alegria ou de felicidade, mas que passa, dependendo do que, passa muito rápido. E nós precisamos de uma outra coisa para voltar a sentir essa, vamos chamar de pico de felicidade, porque parece um eletrocardiograma, o nosso humor. Quando estamos felizes, vamos lá em cima, mas não é uma curva assim, é uma curva pontuda, sobe rápido e desce rápido. Não conseguimos nos manter felizes, porque estamos olhando do lado de fora. A ciência, a questão da felicidade é uma questão histórica. Desde sempre, nós estamos buscando o que é a felicidade e como atingir ela. A ciência nos diz que a felicidade, ela é desenvolvida por neurotransmissores. O que são isso? Substâncias químicas produzidas pelo nosso organismo. São elas que nos dão essa sensação de felicidade. Para falar de três, serotonina, dopamina e ocitocina. Se a gente entrar lá e procurar, a gente vai ver o que elas provocam de sensação de bem-estar em nós. Bom humor, resistência à dor e frustração, prazer, alegria, amor, sentimento de amor, de união, fraternidade, gostamos de estar, de fazer. A questão é, quando que o nosso organismo descarrega essas substâncias na corrente sanguínea? Elas estão produzidas e estão armazenadas. Quando que cai na corrente sanguínea? Então, eu dei alguns exemplos no início. Ah, quando eu alcanço aquele objetivo que eu tinha programado. Mas eu disse também que é muito rápido, ele não continua circulando na minha corrente. Quantas vezes nós ouvimos a frase, por que tu não é feliz se tu tem tudo? Mas tem tudo o quê? Tudo que para mim tem valor, que talvez para aquela pessoa não tenha. Então nós precisamos ressignificar os nossos conceitos. Porque enquanto nós continuamos buscando do lado de fora fatores para nos sentirmos bem, para termos o bem-estar, nós ficamos correndo em círculo. Que nem o cachorro aquele que está correndo atrás do rabo, ele não pega nunca. E a gente não alcança, a gente continua sempre faltando alguma coisa para completar. E essa frase é interessante, né? Faltando sempre alguma coisa. Mas se eu tivesse, aí seria completo. E aí a gente fala de felicidade no lar. O que que a gente pode fazer para provocar felicidade dentro de casa? Será que botando coisas para dentro de casa? Mas às vezes a gente está ali sozinho. Então, qual é a graça de ter várias coisas, mas não ter a relação humana, o afeto, aquele ambiente saudável, de paz, que é provocado por nós, a paz que a gente espera que venha, ela tem que sair de dentro para fora, através do que nós fazemos. É o que dá aquela tranquilidade, aquela harmonia, o equilíbrio que a gente precisa. Todos nós temos uma vida fora de casa e uma vida dentro de casa. Então a nossa casa é um refúgio para quando nós voltamos, podermos nos reabastecer de tudo aquilo que nós vivenciamos do lado de fora, que muitas vezes nos desequilibra e que nós precisamos ali poder reencontrar aquilo para... É que nem tomada, né? Bota ali e recarrega. Seria uma analogia. Mas a gente não é assim, a gente não funciona por tomada. Então a gente tem que criar um ambiente saudável, eliminar comportamentos que são destrutivos. Destrutivos na questão mental, principalmente, que acaba sendo vinculada a todos os outros processos nossos. Então, eu disse, né, desde que a humanidade se conhece, que ela tenta encontrar qual é a resposta para isso. O autoconhecimento, que é uma busca antiga, lá de muito tempo, porque eles entendem que, eles não, todos nós, se nós pararmos e olharmos, a gente vai chegar na mesma conclusão, que só a partir do momento que tu te reconhece e que tu sabe da tua necessidade, é que tu vai conseguir ser mais equilibrado, ser mais suave, mais manso. Porque senão a gente fica sempre buscando o preenchimento com a coisa externa e não preenche. Então, eu falei dos hormônios, dos neurotransmissores, mas o que que provoca eles? Algumas coisas a gente faz automaticamente, que é o prazer de comer, do exercício, as relações, né? Estar entre amigos, nos causa. Alguns desses causam a sensação boa, mas danificam outras, né? A gente sabe se comer errado e comer demais, o que provoca. Mas tem outras, não é só isso. A vida não se resume apenas à questão física, que tudo isso é físico. Mas o hábito da meditação, o hábito da caridade, que é tão batido no Evangelho, a caridade, quando verdadeira, quando ela é provocada por uma Não tem nem explicação, né? Porque é uma coisa que vem tão de dentro que não é pensada, é sentida. Ela dá uma sensação do mesmo prazer que essas outras coisas dão, só que muito mais abastecido, muito mais durável, porque ele fica na memória. É a prática do amor verdadeiro, a oração também. Nós podemos chegar a um êxtase através da oração, que é o mesmo pico de felicidade que as outras questões nos levam. E às vezes nós buscamos tudo isso de uma forma muito mais artificial. Tentamos buscar a felicidade de forma artificial. Então, é só olhar quantas farmácias nós temos que nos auxiliam a tentar esse processo de uma forma não se elimina. Não é isso que eu quero dizer, né? Parece assim que somos contra medicamento. Não. É necessário, mas nós temos que analisar o quanto necessário, quando é necessário e por quê. Porque nós temos que aliar isso a posturas de saúde provocadas por nós, não só de fora. Então, tem até um título no Evangelho que fala de a felicidade não é deste mundo, dentro do capítulo 5. E ele explica por que a felicidade não é deste mundo. Ela é, naquilo que a gente falou. Ela só não é quando nós focamos em coisas do mundo, as coisas materiais. Aí, realmente, ela não é deste mundo, porque nós não alcançamos elas nunca.